Rádio Penhaiá. Oh!

clarear. É bom, a gente vai pisando em brasa, mas só quer voltar pra casa quando o dia clarear. É bom, quando sua voz corrente, a morena gemendo, dizendo eu quero mais. É bom, um fole gemido, um cabra cantador, um lampião de gás. É bom, a gente no escuro, chamega no escuro, sem ver o que a gente faz. Rádio Senua, a rádio que tem o DNA da notícia. Anunciação, onde eu nasci foi criado. Quando chove no chão, o povo fica animado. Prepara a terra, semeia e tem cuidado pra tirar boa colheita plantado no roçado. É do roçado que o povo sobrevive todo dia do roçado. É do roçado que o povo se alimenta todo dia do roçado. No meu lugar, plantando que tudo dá, baixa Deus no céu mandar, chuva pra molhar o chão. Mas dá batata, jerimum e macaxeira, milho, feijão, ano inteiro pra comer da plantação. É do roçado que o povo sobrevive todo dia do roçado. É do roçado que o povo se alimenta todo dia do roçado. O camponês é coragem e valente, do sol tira o sustento quando chove no cerrado. E pede a Deus que deixe o chão molhado pra matar a fome, a sede do povo tão castigado. É do roçado que o povo sobrevive todo dia do roçado. É do roçado que o povo se alimenta todo dia do roçado. O sertanejo quando tem bom resultado levanta a mão pro céu e reza ajoelhado. Ele agradece a Deus, a Virgem Maria, pelo pão de cada dia colhido lá do roçado. É do roçado que o povo sobrevive todo dia do roçado. É do roçado que o povo se alimenta todo dia do roçado. É do roçado que o povo sobrevive todo dia do roçado. E pede a Deus que deixe o chão molhado pra matar a fome, a sede do povo tão castigado. Sofrer de amor. Ela é o sonho que eu tive na vida. Viver sem ela.

amanhecer, a gente já nem mais fazia amor. Quanta saudade daqueles tempos de ouro, quando a bandinha de couro alegrava o meu sertão, tocando em feira, igreja, renovação. Onde quer que a banda fosse, era aquela animação. Toca, bandinha, toca. Simplicidade era o tom da harmonia, desfilando com alegria toda a bandinha de fé. Era um sucesso nas festas da padroeira, alegrando o padre freira, era o esquenta mulher. Toca, bandinha, toca, eu quero ver-te de novo, alegrando este meu povo que de ti saudades tem. Toca, bandinha, toca, com cadência e humildade, pra matar esta saudade que eu sinto de alguém. Viva Frei Damião! Era bonito quando os tocadores passavam, que a banda zabumbava, surpreendendo a multidão. Com o progresso, tudo isso foi passando, só lembrança foi ficando dos folguedos do sertão. Toca, bandinha, toca, eu quero ver-te de novo, alegrando este meu povo que de ti saudades tem. Toca, bandinha, toca, com cadência e humildade, pra matar esta saudade eu sinto de alguém. Viva meu padrinho! Morena, quando tu chega com teu pole mole, no salão eu fico tanto que juízo mole. Louco ciumado, só que todo ouvido dizer, a gente chega, minha nega vai mexer bem o que vem. Quando para o trocador, tu fica sozinha, no salão se rebolando. Nesse tamanquinha, fico louco de gritar, só pedindo pra você, mas te nega no capricho, bota os cabra pra ruir. Morena, quando tu chega, com teu bolho bolho no forró, eu fico tanto. Bicho isso molho, louco filmado, só de tanto ouvir dizer, tu chega que a nega vai mexer pra gente ver. Quando para o trocador, tu fica sozinha, no salão se rebolando. Mas o tamanquinha, fico louco de gritar, só pedindo pra você, mas te nega no capricho, bota os cabra pra ruir. Tá bom demais. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Homem na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Mulher na linha, cansei de avisar e ninguém me escutou. A mulher que andava na linha que eu conheci o trem pegou. Mulher na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega. Mulher na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega. Tá certo, minha filha, e a mulher? O trem pega, o trem pega, o trem pega. E o homem? E vinho tem de cada lado. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Homem na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega.

Rádio.

é galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco, se duvida em é cururu. Feira de Caruaru tem coisa. Doutor Raiz. Doutor, eu tô desmastriado, doutor. Arranja uma mesinha pra eu. Que foi que vai me ser comeu? Foi fava. Doutor Raiz. Tem mesinha pra Donas Cruz? Feira de Caruaru tem coisa. Tem rede, tem balieira, mote, menino, caçanambu, machixe, cebola verde, tomate, coentro, couve, chuchu. Armoço feito nas tordas, pirão vestido que nem angu, mubinha de tamborete feita de tronco de mulungu. Não, não diga. Vai me ser que é seu Vitalino. O senhor é que é mestre Vitalino. Sim, senhora, sou eu mesmo. Mas eu tô com essa porcaria aqui, comprei outra barraca ali, disseram que é de Vitalino. E agora o mestre Vitalino é o senhor? Tem nada não, dona, tem nada não. É tudo a mesma coisa. Mas os bonecos, esses aqui foram o senhor que fez? Foi o senhor que fez esses bonecos aqui? Esse foi o senhor que fez? Não, senhora. Então não é de mestre Vitalino. Tem nada não, minha senhora. Tudo colega, tudo irmão. Tem luz, barraco, toque, teto, que faz Jaú. Gela, eu digo certo. Lá vai. Tem luz, tem ferro, velho, sorvete de nata, que faz Jaú. Gelada, caldo de cana, fruta de parme, mandacaru. Boneco de Vitalino, que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru. De tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru. Morena, quando tu chega no teu pole, mole, no salão eu fico tanto. Que juiz do mole, louco ciumado, só de todo o que dizer. A gente chega aqui, a nega vai mexer pra eu te ver. O gordo para o trocador, tu fica sozinha, no salão se rebolando. Nessa tamanquinha, fico rouco de gritar, só pedindo pra você. Mas nega no capricho, bota os cabra pra ruir. Morena, quando tu chega, no teu bolho, bolho, no forró, eu fico tanto. Bicho e o molho, louco, ciumado, só de tanto que dizer. A gente chega aqui, a nega vai mexer pra gente ver. E quando para o trocador, tu fica sozinha, no salão se rebolando. Mas essa manquinha, fico rouco de gritar, só pedindo pra você. Mas nega no capricho, bota os cabra pra ruir. Tá bom demais. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Homem na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Homem na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Eu não ponho a mão no fogo, vou ninguém pra não queimar. E não quero andar na linha, para o trem não me pegar. Cansei de avisar e ninguém me escutou. A mulher que andava na linha, que eu conheci, o trem pegou. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Tá certo, meu filho, e a mulher? O trem pega, o trem pega, o trem pega. E o homem? É preciso ter cuidado, porque pode dar azar. E vinho tem de cada lado. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Homem na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega. Homem na linha, o trem pega, o trem pega. São Jorge saiu da lua pra morar nesse planeta. Chegando aqui na terra, ele viu que a coisa é preta. Passou lá em Brasília, demorou um pouquinho ali. Fugiu pra não depor, no caso se tem. Esse é um país velho, onde muito negro põe a mão. Onde o dólar cega todo mundo, Jefferson mostrou o mundo quem comeu do mensalão. Esse é um país de homicério, que fez impeachment contra um chefe da nação. Aqui todo mundo é honesto, muito embora eu conteste o ladrão julga cidadão. Esse é um país de homem sério, onde Zé Liceu era mandão. Onde metalúrgico tem jatinho e nunca bateu um prego numa barra de sapão. Mas ainda resta uma esperança nas mãos honestas dessa comissão. Aqui é o país da alegria, viva a democracia, nunca mais a repressão. São Jorge saiu da lua pra morar nesse planeta. Chegando aqui na terra, ele viu que a coisa é preta. Passou lá em Brasília, demorou um pouquinho ali. Fugiu pra não depor, numa casa se tem. Esse é um país de homem sério, onde muito negro põe a mão. Onde o dólar cega todo mundo, Jefferson mostrou ao mundo quem comeu do mensalão. Esse é um país de homem sério, que fez impeachment contra um chefe da nação. Aqui todo mundo é honesto, muito embora eu contesto, ladrão julga cidadão. Esse é um país de homem sério, onde Zé Liceu era mandão. Onde metalúrgico tem jatinho e nunca bateu um prego numa barra de sabão. Mas ainda resta uma esperança nas mãos honestas dessa comissão. Aqui é o país da alegria, viva a democracia, nunca mais a repressão. Minha morena, venha pra cá, pra dança xote, se deite meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, mundo tá defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Oh, vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico de arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos, quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Oh, vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase louco de paixão. E fecho os olhos, quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Oh, vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Agora a cintura de marinês é que tá fininha mesmo. Minha morena, vinha pra cá, pra dançar xote, se deite meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem tá defeito, por isso satisfeito, com você eu vou dançar. Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Ai, vem cá cintura fina, de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. coração. Quando eu aperto essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor. Gosto é pouco, só perfeito pros cochilos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, fica meu coração. Ai, vem cá, cintura fina, de vilão, cintura de menina, fica meu coração. Quando eu aparto essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros sutilos do amor. Rádio Senhor A. Aqui se faz rádio. Eu só queria provar desse teu sabor e saciar esse desejo que é em mim. Quando eu te vejo me sobe o calor, vou fazer tudo no mundo pra você dizer que sim. Quando eu te vejo me sobe o calor, vou fazer tudo no mundo pra você dizer que sim. Você é linda como a flor do campo, tem magia, um encanto que chamou minha atenção. Me abençoa um fogo que é quase anormal, um sentimento que é pura paixão, um calafrio que me sobe o corpo. Tô ficando quase louco pra ganhar teu coração. Vou te dar minha vida e mais tudo que eu posso dar, jamais eu te perder. E ficar no mundo de paz o dia todo e todo dia te querer. Vou te dar minha vida e mais tudo que eu posso dar, jamais eu te perder. E ficar no mundo de paz o dia todo e todo dia te querer. Eu só queria provar desse teu sabor e saciar esse desejo que é em mim. Quando eu te vejo me sobe o calor, vou fazer tudo no mundo pra você dizer que sim. Quando eu te vejo me sobe o calor, vou fazer tudo no mundo pra você dizer que sim. Você é linda como a flor do campo, tem magia, um encanto que chamou minha atenção. Eu fiz um fogo que é quase anormal, um sentimento que é pura paixão, um calafrio que me sobe o corpo. Tô ficando quase louco pra ganhar teu coração. Vou te dar minha vida e mais tudo que eu posso pra jamais eu te perder. E ficar no mundo de paz o dia todo e todo dia te querer. Vou te dar minha vida e mais tudo que eu posso pra jamais eu te perder. E ficar no mundo de paz o dia todo e todo dia te querer. Salve, trio nordestino, Luiz Gonzaga, Jacques o Pandeiro e todos aqueles que fazem forró verdadeiro. Morina, te quando é que tu tá? Quando é que tu tá? Quando é que tava tu? Você é a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, Na margem do São Francisco nasceu a beleza que a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, é que alegria, chegar de Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, é que alegria, chegar de Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje me lembro desde o tempo de criança, esquisito era a carranca e o apito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Que maravilha! Neném, neném, neném, o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu. Oi, neném, neném, mulher, me dá teu coração, eu me caso com você nesta noite de São João. Neném, neném, neném, o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu. Oi, neném, neném, mulher, me dá teu coração, que eu me caso com você nesta noite de São João. Deitado sem amor, vem de presa me abraçar e por toda a vida nunca mais nos separar. E por toda a vida nunca mais nos separar. Ei, vixe, nossa feita do nordestino, seguindo na direção do forró, das raízes, da genealogia. Balançado, safonado, sabumbado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Forró da ferroada tem pesado, balançado, safonado, sabumbado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Eu cheguei com a minha grande mão, minha razão, teu corpo tem um quê que me prende o coração. Forró, forró, derruado nessa dança ninguém fica parado. Forró, forró, derruado nessa dança ninguém fica parado. Cabana, já morendo no dançar. Maluco, tira o corpo, deixa a saia levantar. Se atira no peito, cavaleiro e o cabalheiro, goleiro do Apolo quer pegar. Dança a cabana, já morendo no dançar. Maluco, tira o corpo, deixa a saia levantar. Se atira no peito, cavaleiro e o cabalheiro, goleiro do Apolo quer pegar. Balançado, safonado, sabumbado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Esse forró da velha roubada em pesado. Balançado, safonado, sabumbado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Eu cheguei com a minha grande amor, minha razão, seu corpo tem um quê que me prende o coração. Forró, forró, derruado nessa dança ninguém fica parado. Forró, forró, derruado nessa dança ninguém fica parado. Cabana, só morena no dançar. Maluco, tira o corpo, deixa a saia levantar. Se atira no peito, cavaleiro e o cabra vira goleiro do Apolo quer pegar. Dança a cabana, só morena no dançar.

rosto sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vou contar-lhe o segredo, eu saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali, quando li teu olhar, me prendeu, me perdi. Mas nas voltas que o mundo dá, ele te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pulso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Contar-lhe o segredo, eu saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali, quando li teu olhar, me prendeu, me perdi. Mas nas voltas que o mundo dá, hei de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pulso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Rádio Senhora, a rádio que tem o DNA da notícia. É isso aí, simbora galera! Esse negócio de menino gago em escola, só tá confuso. Mas que a professora vida tá me passando pra trás. É que se ela mostra um A e diz que é um B, ela mostra um C e diz que é um D. Na nada é terra que a fobê, que cê fobê, que a professora fodida não estudo mais. Dona diretora, não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. Dona diretora, não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. A professora vida nunca gostou meu, beliscou meu cubo cotovelo. Eu bati na bochecha dela, por isso ela me jogou fora. E o culpado não foi eu, pelo que aconteceu, por isso eu lhe digo agora. Dona diretora, não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. A professora tá pipicaretando, cozinhando o seu juízo. Que eu tomei o sussurro dela e a ela bebei prejuízo. Mas é com fofoca essa piada, eu nunca vi nada e fiquei de castigo. Aí diz que é um B, ela mostra um C, diz que é um D. Na nada é terra que a fobê, que cê fobê, que a professora fobida não estudo mais. Dona diretora, eu não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. Dona diretora, eu não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. A professora vida nunca gostou deu, beliscou meu cu com cotovelo. Eu bati na bochecha dela, por isso ela me mijou eu tô fora. E o culpado não foi eu, pelo que aconteceu, por isso eu lhe digo agora. Dona diretora, eu não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. Dona diretora, eu não estudo tudo mais, que a professora vida tá me passando pra trás. A professora tá pipipicaretando, cozinhando o seu juízo. Que eu tomei o sufoco dela, e a ela dei prejuízo. Mas é com conversa fiada, eu do caminhado e fiquei de castigo. Que é isso, professora? Eu sou um menino bombom. Essa galera aqui me conhece. É, tá vendo aí? Quando nos conhecemos era só namoro, uma bolinha de ouro valendo 1 milhão. Cada vez mais um pelo outro seduzidos, pensamentos atraem para uma só paixão. Essa paixão não foi só fogo de palha que se apagou, mas com o resto das cinzas que ainda sobrou do amor que eu guardei pra tu. Você acha em ver os meus defeitos, eu juro que a gente ainda tem um jeito pra só dizer I love you. Esqueça os meus defeitos que eu não olho seus. Você bem sabe que eu só sei te amar. My baby amor é meu, I love you. Nem tu teu, nem eu de tu pode separar. Esqueça os meus defeitos que eu não olho seus. Você bem sabe que eu só sei te amar. My baby amor é meu, I love you. Nem tu teu, nem eu de tu pode separar. Quando nos conhecemos era só namoro, uma bolinha de ouro valendo 1 milhão. Cada vez mais um pelo outro seduzidos, pensamentos atraídos para uma só paixão. Essa paixão não foi só fogo de palha que se apagou, mas com o resto das cinzas que ainda sobrou do amor que eu guardei pra tu. Se você acha em ver os meus defeitos, eu juro que a gente ainda tem um jeito pra só dizer I love you. Esqueça os meus defeitos que eu não olho seus. Você bem sabe que eu só sei te amar. My baby amor é meu, I love you. Nem tu teu, nem eu de tu pode separar. Esqueça os meus defeitos que eu não olho seus. Você bem sabe que eu só sei te amar. My baby amor é meu, I love you. Nem tu teu, nem eu de tu pode separar. Faça de mim o que quiser, amor. No seu braço, sou menino perigoso, preguiçoso à procura de calor. Quero deitar no teu colo, feito menininho tolo, pra meu pé me dar consolo no teu peito do PC. Fazer de conta que sou um bebezinho chorou pra ouvir seu coração cheio de emoção bater. Meu bem, meu bem, o que você fizer comigo nem dá conta de ninguém. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo nem dá conta de ninguém. Depois que eu te conheci, mulher, eu dei toda a minha vida e agora toda hora quero o que você quiser. Vou me enroscar no teu leito, me esconder no teu mundo, certeiro vagabundo e teu castelo vou morar. Pra gozar do seu amor, ser escravo da ilusão e pegar na sua mão, louco de paixão gritar. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Meu bem, meu bem. faça de mim o que quiser. Amor, nos seus braços, menino perigoso, preguiçoso, à procura de calor. Quero deitar no teu colo, feito um menininho tolo, pra meu bem me dar consolo. No teu peito adormecer, fazer de conta que sou um bebezinho chorão, pra ver seu coração cheio de emoção bater. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Depois que eu te conheci, mulher, mudei toda a minha vida. E agora, toda hora, quero o que você quiser. Vou me rosca no teu leito, me escuta no teu mundo. Sou eterno vagabundo e teu castelo vou morar, pra gozar do seu amor, ser escravo da ilusão e pegar na sua mão, louco de paixão gritar. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Meu bem, meu bem, meu bem, o que você fizer comigo não é da conta de ninguém. Rádio Senhora, a rádio que tem o DNA da notícia. Vamos a todo lugar. Me deu na cabeça de entrar num forró. Tem um sanfoneiro que dois tocavam um chamego e o povo molhado de suor. Chamego bom, chamego bom. Dei de garra em meu amor e o coro mudou de tom. Chamego bom, chamego bom. Dei de garra em meu amor e o coro mudou de tom. Mas na hora de sair, ninguém quis parar. Na hora de parar, ninguém quis sair. Mas na hora de amar, todo mundo beija. O tempo tá pra chamego e o povo pede chamego. E vão, gente, chamega. Chamego bom, chamego bom. Desligar em seu amor e deixe o mundo se inventar. Chamego bom, chamego bom. Chamego bom, chamego bom. Vem de garra em meu amor e o coro mudou de tom. Chamego bom, chamego bom. Vem de garra em meu amor e o coro mudou de tom. Mas na hora de sair, ninguém quis parar. Na hora de parar, ninguém quis sair. Mas na hora de amar, todo mundo beija. O tempo dá pra chamego. Pede chamego e

esse mundo é mais feliz que eu. Bendito, louvado seja. Pedi de joelhos olhando pra ele, um retrato dele tenho em minha casa. Eu e aquele que faz romaria, tem ele por guia e em nada se atrasa. Bendito, louvado seja. Não digo a ninguém o que ele pedi, sei que tudo vi com calma e com fé. Eu já tinha crença e agora aumentei, porque também sei, padre Inciso, quem é. Bendito, louvado seja. Todo dia 20 vou à sua missa, não tenho preguiça de lhe visitar. Levo uma florzinha, boto em sua cova, mostrando uma prova que sei lhe amar. Bendito, louvado seja. A sua medalha botei no pescoço, vi o seu colosso no horto encravado. Rezei lá no horto dizendo com pressa, fiz uma promessa e vi o resultado. Bendito, louvado seja. Descendo do horto passei no socorro, olhei para o morro, segui ao museu. Rezei na matriz de Nossa Senhora, ninguém está agora mais feliz que eu. Bendito, louvado seja. Essa é minha história contada completa, da mesma poeta fez uma tomada. Achei tão bonito, botei no programa, que o povo chama de graça alcançada. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. O Senhor A, o som da Paraíba. E essa é pras cabecinhas. Vamos que vamos. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Eu me criei igual bezerro enjeitado. Mamei em vaca e em tudo que tinha feito. Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado. Depois grande, ganhei uma cabritinha e agora vivo mamando nos peitos da danadinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos. Yeah.

que sua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim nenê, é quando a gente tá na cama. Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim nenê, molequinho tão dengoso. E eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu. Um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Alô, criançada do meu Brasil, meu beijo. Você faz de mim neném, você me bota no colo, me dá tudo que eu quero, cuida bem do que é seu. Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho, sou igual a um passarinho que sua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim nenê, é quando a gente tá na cama. Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim nenê, molequinho tão dengoso. E eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como escrevi e que zombou de mim, me chamou de louco. Também falou que eu iria rastejar feito um pãozinho aos seus pés, e pedindo pra voltar, chorando feito um bobo. Você brincou com os meus sentimentos, me magoou demais, feriu meu coração. Isso não se faz. Todo amor que eu tinha no meu peito, investi nessa paixão. Só agora pude crer, foi tudo ilusão. Tem nada não, a vida ainda vai te dar o dobro. Tem nada não, aí nós vamos ver quem é o bobo. Tem nada não, é apanhando que se aprende a mas depois que a poeira baixar, quem vai pedir arrego é você. Tem nada não, a vida ainda vai te dar o troco. Tem nada não, aí nós vamos ver quem é o bobo. Tem nada não, é apanhando que se aprende a viver. Mas depois que a poeira baixar, quem vai pedir arrego é você. Tem nada não. Thank you.

Prefeitura de João Pessoa inicia operação para retirada de fios e cabos elétricos clandestinos ou em desuso nos postes do Centro Histórico da capital. Inscrições para concorrer às bolsas do ProUni começam nesta segunda-feira. No rádio pela cabeça de rede, Rádio Senhor AM 1280, fazendo cadeia conosco, Cidade FM de Piancó, Educadora FM de Conceição, Portal do Vale de Boa Ventura, Jovem Kennedy FM de Emas do Vale do Piancó, Web Time de Itaporanga Alternativa de Sumé, Web Rádio Aguia Top, Web Play de Diamante, Rádio TV Radar 190 de Bonito de Santa Fé, Rádio Web Mais Positiva de Curemas, Rádio Cidade Web de Pedra Branca, Rádio Piancó e Vale Web FM. Você ainda pode nos acompanhar na internet acessando o portal s1.com.br em áudio e vídeo e pelos aplicativos Rádios Net e Tunis ou pelo Facebook Edna Soares. Apresentação Antônio Malvino. Participação Edna Soares, a Rainha do Sertão, Jão de Mendonça, o Mestre, e Joacil de Souza, o Folgadão, Boca de Trovão. Operação Técnica Ivan Machado, Cabeça Dourada. Rádio Sanuá, a sua rádio. Você está ouvindo Debate Sem Censura. Hora certa, Sanhoá. Antônio Malvino. São 12 horas e 4 minutos, iniciando a semana com mais esta edição do Debate Sem Censura pela cadeia das emissoras independentes, sob comando da Rádio Sanhoá na Grande João Pessoa. E agora vamos aos destaques de hoje. Os motoristas da empresa Expresso Guanabara, que opera diversas rotas de ônibus entre cidades paraibanas e outros estados, entraram em greve hoje por tempo indeterminado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros e Cargas do Estado, o Rony Nunes, a decisão por paralisar as atividades foi tomada após a assembleia realizada pela categoria na última sexta-feira. Os trabalhadores reivindicam, entre outras melhorias, reajuste salarial de 8%, fim do banco de horas e vale alimentação por 12 meses. A empresa propôs um reajuste de 6,32%, que não foi aceito pela categoria. Alguns ônibus de linhas operadas pela Guanabara permanecem na garagem da empresa em Bahia, na Grande João Pessoa, e em outras cidades de onde saem as principais rotas, como Cajazeiras. De acordo com o sindicato, 30% da frota será mantida em circulação em caráter emergencial. Um homem assassinou a tiros a esposa de 28 anos e atirou na cabeça contra a própria filha de 1 ano e 5 meses de idade, aí na cidade de Itaporanga. O crime aconteceu ontem. A criança está em estado grave. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia sido solto na última quinta-feira após ter passado um período preso preventivamente por agressões contra a mesma mulher que acabou morta. A prisão havia sido solicitada pela delegacia da mulher, mas ele foi solto por decisão da justiça. É no que dá. De acordo com as investigações, o feminicídio aconteceu por volta das 10h30, após uma discussão iniciada na noite anterior. O criminoso foi até a casa da vítima, atirou contra ela e em seguida baleou a própria filha na cabeça. Que imundo, que cruel, que vagabundo. A bebê foi socorrida para uma unidade de saúde, transferida para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde segue internada em estado grave. A Polícia Civil informou também que o suspeito é membro de uma facção criminosa que atua na região e já responde por diversos crimes. Por isso, a justiça não deveria ter dado liberdade a esse vagabundo, a esse canalha. E aqui na capital, uma mulher e seus dois filhos foram baleados também durante um ataque a tiros na noite de ontem. Isso aconteceu no bairro Colinas do Sul. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu na frente da própria casa das vítimas. O atirador chegou ao local em uma motocicleta e começou a efetuar os disparos. A mulher e os filhos foram baleados e socorridos para o hospital de emergência e trauma. Um dos jovens de 21 anos recebeu alta hospitalar. O irmão dele, de 27, continua internado em estado estável. Já a mãe deles, de 47 anos, segue hospitalizada com estado grave. A motivação e a autoria do crime não foram identificadas. Ninguém foi preso até o presente momento. Pois aí, tome violência. Dois homens também foram assassinados a tiros dentro de um depósito de bebidas na madrugada de ontem, no conjunto Gervásio Maia, Zona Sul, aqui da capital. O caso ocorreu por volta das 2 da manhã, nas imediações de uma praça no bairro. As guarnições da Polícia Militar, juntamente com a equipe do SAMU, compareceram ao local e constataram as mortes. De acordo com informações coletadas no local, as vítimas foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta de grande porte, modelo XRE, cor e placa não foram identificados. Os suspeitos pararam o veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas. Após o ato, os criminosos fugiram com destino ignorado. O delegado e o perito também estiveram presentes para dar início às investigações. Após a realização dos procedimentos periciais de praxe, os corpos foram liberados e encaminhados ao NUMOL. As vítimas foram identificadas como Jardel Oliveira, de 24 anos, e Cláudio Roberto da Silva, de 30. Jardel trabalhava como motoboy de uma imobiliária e, segundo a polícia, era o alvo dos criminosos. No bolso dele foram encontradas 45 porções de substância análoga à cocaína. Já Cláudio Roberto, proprietário do depósito, pode ter sido assassinado porque havia testemunhado o crime. Meus amigos, peço licença para fazer a leitura desse texto. O momento é só de agradecimento. Agradecimento a Deus, a minha família, aos amigos, colaboradores e admiradores por ter chegado aonde cheguei. Hoje estou completando mais um ano de vida e só tenho que levantar os olhos para os céus e agradecer por tudo que alcancei de vitórias ao longo de toda a minha existência. Claro que foi um caminho permeado por percalços, obstáculos, dificuldades, inveja, olho grande, mas nada que pudesse impedir que chegasse ao topo de uma carreira que só me proporcionou e me proporciona orgulho e satisfação. De profissão, são 52 anos. E não sei quantos ainda terei pela frente. Acho que até onde minhas condições físicas e mentais permitirem. De idade, são 71, mas com vigor de 50 ou um pouquinho mais, o que me faz sentir ser um homem que ainda tem muito serviço a prestar à população paraibana. Força na voz e disposição não me faltam. Agora, o que mais me conforta é saber que, apesar de todo esse tempo, os ouvintes não me abusaram. Continuam fiéis e prestativos. É verdade que alguns não gostam dos meus posicionamentos, de críticas e denúncias que faço diariamente no programa e se tornam inimigos gratuitos. Mas repito que tudo isso faz parte da democracia. Não guardo mágoas de ninguém e a vida continua. Quero agradecer à equipe que trabalha comigo há tanto tempo, né? Que há tanto tempo me atura. E aqui e acolá, né? Aturando meu mau humor, discordâncias. E dizer que sem eles esse programa não teria o sucesso e aceitação que tem em toda a Paraíba. Afinal, andorinha só, não faz verão. Obrigado a Edna Soares, Joacil de Souza, Jandu Mendonça e recentemente Ivan Machado pelo apoio e pela parceria. Aqui somos um time que joga com o mesmo objetivo, levar informação de qualidade com transparência ao público ouvinte e estar sempre a postos para o encaminhamento de suas demandas e reivindicações. Obrigado à direção da empresa, especialmente à executiva Jussara Moreno e a Tiago Braga, pela preservação de um espaço tão valioso para a sociedade paraibana. Agradecer também aos parceiros que retransmitem esse programa diariamente, como é o caso da Rádio Cidade FM de Piacó desde a sua fundação, Rádio Educadora FM de Conceição, Portal do Vale de Boa Ventura, Jovem Kennedy FM de Emas e todas as demais webs que compõem a cadeia das emissoras independentes. Este é, para mim, um dia muito especial. Obrigado às centenas de mensagens que venho recebendo desde cedo dos familiares, dos amigos e admiradores. E o sentimento é um só: gratidão, gratidão e gratidão. Que Deus nos proteja sempre. Grato por tudo. Parabéns, está aberto o debate de hoje para toda a Paraíba. Boa tarde, Edna Soares. Muito boa tarde, meu caro Malvino. Boa tarde, Jandu. Hoje um boa tarde, Malvino. Festivo, celebrar a sua vida é celebrar um homem vencedor. É um homem de uma história bonita que, por mais que você conte, muitas vezes eu vejo essa sua história, eu escuto ela há praticamente 7, 10 anos, mas, Malvino, é como escutar mais uma vez, é sempre como se fosse a primeira vez, em aprendizado, em lição de vida, em lição de vencedor. Eu costumo dizer que viemos praticamente de origens parecidas e celebrar o seu sucesso, celebrar a sua vida, é celebrar a minha própria história também. Então, eu me sinto muito feliz, muito grato em ser sua amiga e compartilhar esse espaço aqui com você, compartilhar problemas, como você me colocou, compartilhar experiências, compartilhar a vida. E hoje, Malvin, com muita alegria, celebrando o dom da sua vida, agradecer a Deus pela sua existência, pela sua história, desejar que o Pai do Céu lhe abençoe, lhe proporcione muita saúde. Você que está aí em plena forma física, com todo vigor, com todo gás, com a mesma energia de sempre, e que possamos aqui contar sempre um com o outro, conte sempre comigo, com o meu apoio, com o meu carinho, com minha atenção, o meu respeito, sobretudo a você. Então, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, que essa nova fase de vida que você está experimentando, vida nova, casa nova, seja abençoada com muita saúde, com muita paz, com muito Deus no seu coração. Um grande abraço, meu amigo, e vamos festejar, Malvino, meu caro Jandu e Ivan Machado, com mais parabéns. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Eu quero aqui dar destaque a um texto que foi publicado hoje na sua coluna pelo jornalista Sebastião Lucena. Escreveu ele: hoje é o aniversário do meu amigo e parceiro Antônio Malvino, sem exagero nenhum, o maior e melhor apresentador de programas radiofônicos de entrevistas da Paraíba. Obrigado, Tião. Eu e você já fizemos uma parceria de sucesso. Escrevemos e publicamos 4 livros sobre causos do folclore da política paraibana. Futricas e fofocas da política paraibana. Você é um grande parceiro, muito obrigado. Agradecer a mensagem enviada também pelo desembargador José Ricardo Porto. E agora, recebendo uma mensagem através do Instagram do amigo Antônio Leite, secretário polivalente aí da Prefeitura de Piacó. Diz ele: parabéns, amigo Malvino. Hoje é dia de celebrar a vida de uma pessoa incrível que merece tudo de melhor. Que esta nova etapa venha cheia de saúde, paz, conquistas e momentos felizes. Sou grato pela sua amizade e por tudo que já vivemos juntos. Conte sempre comigo. Feliz aniversário. Obrigado, meu grande amigo e parceiro Antônio Leite. E agora trazer a participação inicial dele, Jandu Mendonça. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio pai com golpes de tijolo na aldeia indígena São Francisco, município de Bahia da Traição, litoral norte da Paraíba. O caso aconteceu ontem após uma discussão entre pai e filho. De acordo com as informações, o jovem teria pedido dinheiro ao homem para comprar drogas, mas ele se recusou. Durante a briga, a vítima foi atingida com tijoladas. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Mamanguape, onde deve responder por homicídio qualificado. Pois é, vocês notem aí como a violência realmente está incontrolável. E cada vez mais a gente fica espantado aqui, minha cara Edna Soares, com esses fatos que vêm à tona diariamente. Filho matando pai, filho matando mãe, marido matando mulher, atirando na própria filha, como é o caso aí desses elementos lá, esse elemento na cidade de Itaporanga. Realmente choca, mas choca bastante. A gente não consegue se acostumar com esses fatos. Pois é, Malvino, e você veja que tudo está relacionado à droga, né? A droga está destruindo aí famílias. Esse caso lá de Itaporanga, pelo menos, por exemplo, o que a gente pôde apurar, esse elemento que acabou matando, cometendo um feminicídio contra sua própria esposa e atirando na própria filha, Malvino, disse que ela tinha uma medida protetiva contra ele, e como ele é faccionado, a facção obrigou a ela a retirar a medida protetiva para facilitar a saída dele do presídio, para ele ser liberado. Ele liberou e o que aconteceu foi essa grande tragédia, Malvino, que a gente registrou aqui no programa com muita tristeza. Vamos agora abrir o nosso zap para que o ouvinte possa se manifestar nesta segunda-feira através de áudios e mensagens. 998-67-6798. Bom dia, Malvino. Aqui é a cidadã que sempre, nas horas difíceis, nos momentos de maus tratos aos animais, eu sempre me recorro com tanta tristeza e revolta dentro de mim. Quero lhe dizer que nessa cidade de Catingueira já chegou ao extremo. E eu, às vezes, não tenho prova, não sei quem foi, mas antes de ontem chegou a matar um cachorro aqui na cidade, porque quando as cachorras entram no cio, em vez da Secretaria de Saúde fazer uma doação de vacinas para os agentes de saúde aplicar nelas, né, que minimizia esse sofrimento tanto para ela, que nem para a população, que nem para todos, não. Simplesmente a população, os maus matam. Então, pegou uma banda de tijolo e matou o cachorro brutalmente em frente à Secretaria da Saúde. Peço à secretária, generosidade dela, peço em nome de Jesus, em nome de Santo Antônio, porque fizeram doações aqui para terreno para Santo Antônio, sendo que a Igreja Católica e nenhuma igreja faz uma doação de nada para os animais. Santo Antônio já morreu, quero avisar vocês. Vocês sabem disso, né? Ele morreu e foi calunizado. Então, o que ele quer? Que faça caridade, tá bom? Uma vacina custa R$5, senhora secretária. Senhores vereadores, por favor, ajudem a comprar injeção para dar nesses animais na cidade, para não acontecer tanta tristeza, que até as crianças, quando vê uma morte dessa, elas se entristecem, tá certo? Isso é uma horroridade que acontece nessa cidade. Então, eu peço, Malvino, que o senhor dê um alerta aí, meu Deus, para essa população, que não mate esses animais, que não mate, que isso é normal, uma cachorra entrar no cio. A culpa não é deles, e sim dos vereadores, de quem não faz nenhum tipo de doação da secretaria, não é verdade? Porque se pedir qualquer verba, vem os vereadores plautar isso aí na Câmara, vem. Mas o problema é que tem um único vereador na cidade que ele gosta de um animal, mas o resto nenhum gosta e só maltratos acontecem. Olha, a gente lamenta profundamente que esses fatos estejam ocorrendo aí contra os animais em Catingueira. Não é a primeira vez que a gente recebe, minha cara Edna Soares, esse tipo de denúncia. E é preciso realmente que a população se conscientize de que é preciso realmente preservar os animais. Para que matar, Edna Soares? Para que matar um animal inocente e indefeso? Isso é uma crueldade, é uma perversidade muito grande. Olha, na manhã de hoje, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, deu início a uma operação que visa reorganizar a fiação nos postes, nos postes em toda a cidade de João Pessoa. O ponto de partida foi a Avenida General Osório, aqui no centro, onde fica a Rádio Senauá. A ação tem como principal objetivo combater a crescente poluição visual provocada por cabos irregulares abandonados em desuso, garantindo mais segurança para a população e um aspecto urbano mais limpo e organizado. Fala, prefeito. Olha, nós temos a preocupação que a cada dia tem se agravado em função do número de empresas que prestam serviço de telecomunicação, tem uma norma para ser cumprida que não estava sendo cumprida. Então todas elas foram notificadas, a Energisa, que é quem vai gerenciar todo esse processo, também está fazendo a sua parte, inclusive pelo risco da quantidade de fios trazer risco elétrico para a população. Então estamos fazendo tudo com responsabilidade. Agora, não podemos permitir uma bagunça que estava se tornando essa questão de fio na cidade de João Pessoa, e vamos padronizar para que as coisas possam ser feitas, mas ser feitas com responsabilidade. Agora, prefeito, o importante também são as fiscalizações pós essa operação. Se alguém mais tentar colocar esses fios, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser o sistema de fiscalização? Automaticamente será retirado. Eles estão devidamente notificados e serão retirados aqueles que não tenham a autorização para botar e no padrão que é para ser feito. Muito bem. Olha, boa ação essa da Prefeitura Municipal. O que há de poluição, o que há de fio aí em desuso nesses postes, não há brincadeira, não é brincadeira. Tanto que recebendo explodiu aqui um transformador em frente à Rádio Sanha e quase pega fogo em tudo aqui. Nós passamos 2 dias fora do ar, exatamente, minha cara. Pois é. Fora, Malvina, as ligações clandestinas, fios em desuso, é uma série, uma bagunça generalizada. A gente aqui não sabia, às vezes, até como era que ia conseguir trabalhar. Sem falar na ação dos ladrões. Exatamente, que levava o cobre e deixava lá a fiação solta, né? Vamos embora, o povo quer participar. Boa tarde, Malvina, boa tarde a todos, foi esse maravilhoso programa. Malvina, aqui é João Gomes Pereira da Paranga. Malvina, eu queria lhe dar meus parabéns. Que Deus lhe ajude, que você seja bem feliz e que Deus lhe dê muitos anos de vida. E você tem qual é a minha idade, né? Que eu vou completar 71 em novembro. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e seja feliz, meu vinho. Com o seu bom trabalho que você faz no Rádio Paraibano. Você é o chefe. Boa tarde. Valeu, João. Obrigado a você. Você é um ouvinte, rapaz, que tem realmente um bom humor fora do comum. Olha, quem me mandou a mensagem aqui foi o doutor Cassimiro, diretor do Hospital Distrital lá de Piancó. Passando para lhe desejar saúde, paz, felicidade, sucesso e muitos anos de vida. Um abraço. Abraço, meu caro Cassimiro. Felicidades, amigo. Malvino, boa tarde. A minha participação hoje para parabenizar você pelo mais um ano de vida. Que Deus lhe dê sempre saúde e muitos anos para comandar esse programa. Esse programa seu é muito importante aqui, não só para mim no Vale do Piancó, como para muitos ouvintes que têm ajudado muita gente. E eu gosto do seu programa pela qualidade, não é pela duração. Sei que você tem competência e é por isso que eu gosto. Quando vejo um cara de competência no rádio, eu dou valor. Parabéns para você, que Deus lhe abençoe e dê a você muitos anos de vida, Malvino. Boa tarde. Obrigado, Nilton. Obrigado a você. Olha, eu cometi aqui um equívoco. Aliás, cometi uma omissão grave. Eu deixei de citar o companheiro Ítalo Kubitschek, né? Na abertura aqui do programa. Embora ele não esteja assim efetivamente com a gente, vem esporadicamente, mas é um grande companheiro, com certeza, um grande colaborador. Eu também omiti o nome da minha companheira Rejane aqui e dos meus dois filhos, o Diego Malvino e o Bruno Ricardo Azevedo Malvino, que fazem parte da minha família. E quero também agradecer a minha primeira esposa, né? Que foi Maria de Fátima Max Malvino. Então, eu realmente cresci no meio, né, dessa gente e só tenho a agradecer. Oi, Malvino, boa tarde, Maria Inês. Malvino, estou desejando daqui, mandando muita saúde, paz, felicidade, muitos anos de vida, meu amigo. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre nessa sua caminhada. Vida longa, tudo de bom, muita paz, muita felicidade, não sem palavras, sabe? Deus abençoe hoje e sempre. Parabéns. Curta seu dia. Que Deus abençoe hoje e sempre. Muita saúde e paz. Muito bem, é verdade. Olha, não há coisa melhor do que saúde, viu, minha cara Edna Soares? Porque você tem disposição para enfrentar qualquer tipo de obstáculo. Graças a Deus eu estou bem. Boa tarde, Malvino. Hoje é um dia que especial. Meus parabéns, meu de Marilda. Olha aí, uma simples homenagem que Marilda fez para você no nosso entrado. Um dia que você esteve aqui em Pecó, lá na Praça Savinho Leite. Muito obrigado, Malvino, por tudo. E continue sendo esse jornalista especial que você é. Muito obrigado. Valeu, Adelson. Muito obrigado. Você que faz um trabalho excelente de prestação de serviço à população de Pinhacó e todo o Vale. Olá, meu amigo Malvino. Hoje é um dia muito especial, principalmente para você. Por isso, eu quero desejar que esta data se repita por muitas e muitas vezes. E parabéns pelo seu aniversário. Muitas felicidades, com muita saúde e muita paz. Um forte abraço desde que lhe admira, Josias Leite. Valeu, Josias. Josias, homem da bisteca de ouro, natural lá do município de Olho d'Água, comunidade do Cedro. Olha, Malvino, nosso querido, ele está aqui nos acompanhando, está agradecendo pela lembrança, né? Você é sempre bem lembrado, meu querido, você faz parte da história da gente. Um beijo bem grande, estou com saudade que sempre que eu estou vindo você passeou, que quer ainda saber do seu São João. Você andou muito, tem andado muito. Saudade, um beijo para você. Vontade de ressaca. Boa tarde, Malvino, boa tarde toda a sua bancada. Malvino passando por aqui para parabenizar o seu aniversário, que Deus dê muita saúde a você e paz. Aqui é Roberto, seu amigo, viu? Que Jesus dê muita saúde, que você é um jornalista muito especial aqui no Vale do Pinhacó, viu? Muito obrigado, meu amigo. Deus tome de conta de nós todos, né? Deus dê muita saúde e paz. Valeu, Roberto. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Quem está lhe parabenizando também é o vereador Edgar Valdivino, lá de Pinhacó. Está dizendo que Deus abençoe Malvino, que dê a ele os meus parabéns. Está transmitido, Edgar. Um abraço para você. Vamos aí, mas. Obrigado, Edgar. Boa tarde, Malvino. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Joacil. Boa tarde, Januí. Boa tarde, Ivan Machado. Malvino, traz aqui o seguinte: apesar de eu estar incomunicável no sentido de plataforma Facebook, Instagram e mexa-se, eu assisti o programa ao vivo, mas tem a JKFM aqui de Emas que está transmitindo o programa todo e com som cristalino. Mas Malvino, mal que me traz aqui é o seguinte, Malvino: novidade na política de Emas. Ontem, passou esse fim de semana aqui, a pré-candidata a deputada federal Poliana Herton, na casa do doutor Eduardo Loureiro, conhecido como Eduardo de Tobias, foi o João Pedro da Pol. Pol é o seu nome político, né, que ela está usando na política. É a sua vinheta que ela está usando. Foi uma multidão avassaladora lá, eu não fui não, mas disse que era porco, daquele porco que assa na brasa, que fica virando, né, bota aquele ferro, o porco fica virando até assar. Eduardo Loureiro é expert nisso, é um bom culinário, um barriga cheia, o doutor Eduardo na sua casa. Realmente, já fui várias festas lá, não fui essa, mas sou testemunha ocular e ao vivo. Então, tá aí, a Poliana, o Herton já entrou no município de Emas. Creio que dizem que o doutor Eduardo quer dar cerca de 200 votos a ela, né? Muito bem, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, Edna Soares. Olha, mas quem está lhe parabenizando também é suas irmãs, viu? A Cida Aparecida e a Maria de Luz Lutz colocou aqui, escreveu: feliz aniversário, meu querido irmão, que Deus te ilumine e proteja sempre com muita saúde. Pois é, eu já vi muitas mensagens dos meus irmãos no grupo da nossa família. Aliás, duas mensagens que me tocaram bastante foram escritas por Paulo César, que é gerente do Shopping Manaíra, e Júnior Monteiro, meu irmão que trabalha no shopping lá em Arapiraca, em Alagoas. Fiquei muito comovido, né, com os textos que foram elaborados. E agradeço também as outras mensagens encaminhadas pelos meus familiares, como é o caso de Lourdes, que a gente chama de moça, e Aparecida, a famosa Bia. Um abraço, minhas irmãs. Amigo Malvino, boa tarde. Passando hoje para te parabenizar por esse dia tão especial, como você mesmo falou. Eu sou a advogada Mons Faustino, falo da cidade de Conceição, aqui no Vale do Piancó. Malvino, eu não encontrei na língua portuguesa um adjetivo que pudesse qualificar o que você representa como profissional da imprensa paraibana, o seu caráter, o seu heroísmo, a pessoa que você representa para o mundo das comunicações. Então, Malvino, só me resta rogar a Deus que lhe dê longevidade, acobertados de saúde, muita paz, muita proteção divina que nós precisamos muito neste momento que vivemos neste mundo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Tenha um feliz aniversário, meu abraço fraterno. Doutor Amâncio, muito obrigado aí, né, pela sua participação, pela mensagem que você acaba de enviar. Ela tocou também o meu coração. Um grande abraço. Boa tarde, doutor Malvino. Boa tarde a toda a sua bancada. Doutor Malvino, eu quero aqui parabenizar o senhor que está completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, felicidades, que Jesus te abençoe, derrube chuvas e bênçãos na sua vida. É o que desejo a toda a minha família, em nome do meu papai, da minha mamãe, em nome de eu mesmo, Antônio Locutor. E também eu quero parabenizar também o meu amigo Gabriel, que está completando mais um ano de vida. E eu quero que o senhor toque a vinhetinha dos parabéns para você e para o meu primo Gabriel. Olha, sabe quem está aniversariando hoje também? Dois amigos da nossa ouvinte estimada Eliane e Horácio, o Hélio Severiano e a Lana, que é filha de Tantinha e de Tintinha aí em Santana dos Garrotes. Bota os parabéns também para esse pessoal, meu caro Ivan. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E abraçar Nasa Lúcia, na cidade de Ibiara. Logo cedo ela mandou uma mensagem. Aquele abraço! Vindo aqui a Eliana, a esposa de Pita Lima. Quero desejar um feliz aniversário para você, muitos anos de vida e você passe muitos anos nessa rádio, que você é nossa voz, onde a gente pode falar alguma coisa, pedir, fazer apelo. A gente só tem a agradecer a Deus, porque tem você que pode falar pela gente, a nós todos aqui da região da Paraíba aqui. Nós temos que agradecer a você, que você é o único que tem coragem de falar. Nós só temos a agradecer a Deus, que Deus possa lhe dar muitos anos de vida e esse seu aniversário seja um aniversário cheio de bênção e felicidade para você e sua família. Muito obrigado, Eliane, obrigado ao Pito, obrigado a toda a família. Queria agradecer também ao ex-vereador Amado Leila, lá em Curral Velho. Quem também mandou? Elaine Cristina, rapaz, Elaine Cristina, lá de Olho d'Água. Cabo Antônio, tem muita gente aí, viu? Amiga do peito, Cabo Antônio. Olha, estão chegando aqui muitas mensagens. Eu acho que o tempo vai ser curto para a gente fazer o registro de todos que estão chegando aqui. Mas agradeço de coração. Vamos ao nosso pessoal, meu caro Ivan. Você está ouvindo Debate Sem Censura. Atualização explosiva. Os novos planos de fibra ótica da LG Net estão aqui para turbinar sua conexão. Confira as ofertas imperdíveis. São 300 mega de pura velocidade por R$ 69,99. Para nunca mais se preocupar com lentidão, 400 mega por R$ 79,99. E incríveis 500 mega por R$ 99,99. E não é promoção de 3 meses não, viu? Tudo isso é definitivo, com roteador grátis e instalação por nossa conta. Chega de esperar. É hora de experimentar a liberdade da internet de alta velocidade. Sem contratos com multas ou suporte lento. A LG Net está pronta para elevar sua conexão a um novo patamar. Chama no zap 0800-591-7274 e assine agora mesmo. LG Net. Viva a evolução. Rádio Sanoá, o som da Paraíba. Voltamos agora com Debate Sem Censura. Hora certa, Sanoá. São 12 horas e 38 minutos. Recebendo aqui uma mensagem do pessoal lá da Rádio Cidade FM de Pinhacó, nossa parceira desde a fundação. Malvino, desejamos que seu dia seja repleto de alegria. E que você receba todo o carinho que merece. Feliz aniversário em nome de todos os funcionários e diretores da Rádio Cidade FM de Pinhacó. Agradeço de coração. Boa tarde, Malvina. Aqui é a Antônia do Cícero Peixoto. Gostaria de parabenizar você por esse maravilhoso programa e por o seu aniversário. Em nome de toda a minha família, de meu pai Negô, que é fã de seu programa, tá ali assistindo, de minha vizinha Maria e de todos que estão na escuta, viu, do seu programa, e que Deus te abençoe, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Muito obrigado, amiga. Receba aqui também uma mensagem da Francinalda Tavares, sítio Pitombeira, Pinhacó. Malvino, nesta data especial, peço a Deus que te dê muita saúde e paz, para que possa todos os dias entrar em nossas casas e nos deixar bem informados com a verdadeira notícia sem distorção. Quero dizer que é um prazer te ouvir todos os dias. Que sua vida seja sempre guiada com a presença de Deus. Abraço, Francinado. Olha, muito bem, Francinado. Texto muito bem escrito. Um abraço para você. Boa tarde, Malvinho. Zé Brito, sítio Racamoça de Diamante. Malvinho, boa tarde. Hoje, boa tarde especialmente para você, pelo seu aniversário, completando 71 anos de vida. A mesma idade que eu tenho, eu também sou de 54, tenho 71 anos de idade. Parabéns para você por esse programa belíssimo, que traz a informação na hora exata. É o programa Sem Censura, Debate Sem Censura, que atende a todos, sem censura e sem preconceito. Boa tarde, Malvinho. Parabéns pelo seu aniversário. José Brito, aqui de Vaca Morta de Diamante. Obrigado, Zé. Muito obrigado a você, ouvinte de carteirinha. O Amado Leila pede também para mandar os parabéns para o filho dele, o Romário, que está lá em São Paulo, rapaz. Miguel Lopes, que também estão aniversariando no dia de hoje. Pois é, e também para a Primavera. Bota os parabéns para todo mundo. Ei, meu caro Ivan Machado. Parabéns, felicidades, muitas felicidades. Nenê de Fandinga, obrigado aí. Aquele abraço, tá mandando uma mensagem aqui. Boa tarde, Malvino, doutora Edna, Joaci, toda a equipe aí da Rádio Senhalá. E quero, Malvino, lhe parabenizar por esse dia que você completa mais um ano de vida. Quero que o Senhor Jesus lhe abençoe e que essa data se repita por muitos e muitos anos e que você continue realizando sonhos. Um jornalista 100% e que tem realmente mostrado na Rádio Senhalá e outras emissoras que passou um trabalho de grande responsabilidade e honestidade. E é isso aí, Malvinho. Um grande abraço e que Deus lhe proteja hoje e sempre. Que você só tem feito o bem para ajudar aqueles que mais precisam. Valeu, Malvinho. Muito obrigado, Damião de Creuza, pela sua participação. Olha, recebo também uma mensagem aqui da Ariosvânia Teotônio. Parabéns, Malvino, que Deus te abençoe grandemente, muita saúde e graças em sua vida hoje e sempre. Iris Teotônio e família. Iris Teotônio, irmã, né? Nosso amigo Antônio Teotônio. E Ariosvânia é filha da dona Iris, né? E Nuna também. Nuna, sabe quem é Nuna? Nuna deixou o médico, né? Agora uma crente, não bebe mais. Nunda, uma figuraça, viu? Aquele abraço. Boa tarde, amigo Malvino. Boa tarde, doutora Egna, Joacir, o Kelvin. Então, boa tarde para toda a sua bancada, amigo. Eu não poderia deixar de passar aqui hoje para parabenizar essa pessoa incrível que é você e dizer que eu tenho muito prazer em ser sua amiga, em ter te conhecido, já ter recebido você na minha casa duas vezes e saber do tamanho do coração que você tem. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muitos anos de vida, né, que seja com você em tudo que você fizer e continue sempre, sendo essa pessoa humana, esse ser humano incrível que você é, viu? Deus abençoe sua vida grandemente, meu amigo, um abraço, viu? Muitos anos de vida e feliz aniversário. Obrigado, Nini, cozinheira de mão cheia, viu? Um grande abraço. Boa tarde, doutor Malvino. Boa tarde, Jesus Soares. Malvino passando aqui para desejar muitos anos de vida a você, felicidade, que Jesus te abençoe sempre, que você seja sempre esse cara, nota 10, amigo, esse locutor, peso pesado, que você, quando a denúncia chega até você, se resolve. Então, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, em nome dos condutores aqui do Vale do Piancó, do Hospital Distrital de Aguiar, Itaporanga e Piancó. Nós que fazemos a rede Coração Paraibano, quer desejar a você muitos anos de vida e felicidade. E nosso amigo Cassimiro é diretor do Hospital de Aguiar, nosso amigo Malvino. Boa tarde, felicidade. Será que eu troquei aqui? Acho que eu troquei o nome, né? Então desculpe aí se eu errei. Mas Cassimiro, todo mundo sabe, é diretor do Hospital Distrital aí do Aguiar, viu? Um grande abraço, viu? Vamos trazer aqui uma outra participação. Boa tarde, Malvino, boa tarde, Ítalo, Edna, todos que fazem esse respeitado programa, todos os ouvintes do estado da Paraíba, em especial do meu amado Piancó, todo o Vale do Piancó. Passando aqui, Malvino, no dia de hoje, não poderia deixar de parabenizá-lo, você que é um filho adotivo de nossa cidade, tem um irmão conterrâneo, piancoense, um grande comunicador, um grande jornalista, uma pessoa que eu tenho muita estima e que quero muito bem, não só eu, como toda a população da nossa cidade, do nosso Piancó. Um companheiro assíduo do almoço das famílias piancoenses, de trazer informação para o nosso povo. Hoje é o dia do seu aniversário, desejar felicidades, parabéns, que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus lhe encha de bênçãos, lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida, meu irmão. Aproveite seu dia. E hoje, além de ser o seu aniversário, apesar de ser o seu dia, Piancó recebe um presente. Eu também dizer aqui à população de Piancó, que está chegando essa semana, iremos fazer a entrega essa semana do Castra Móvel, um veículo que vai poder realizar as cirurgias para poder viabilizar a solução de um problema urgente de saúde em nossa cidade, um problema sanitário, que é a questão dos animais de rua. Então a gente vai poder trazer esse grande equipamento, um Castra Móvel, um equipamento que foi deixado e adquirido na minha gestão, chega agora ao nosso Piancó essa semana para a gente poder entregar à população e, se Deus quiser, solucionar mais um problema da nossa cidade. E fico feliz de ver um Piancó que continua crescendo, que continua se desenvolvendo e que tem avançado a passos largos, Malvino. O Piancó que tem suas ruas sendo calçadas, equipamentos sendo entregues como a hemodiálise, a reforma da Escola Ademar Leite e tantas outras obras estruturantes da nossa cidade e do nosso município. Então sou entusiasta e um verdadeiro apaixonado, amo a minha cidade e fico muito feliz quando eu vejo que o crescimento ele continua num ritmo. O que houve aqui? Vamos lá? Continua. Forte, no ritmo acelerado e que toda semana temos boas novidades, boas novas para trazer para a nossa população e poder entregar equipamentos como esse, como o Castra Móvel para o nosso povo. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra poder participar da construção de um Piancó melhor, porque na minha gestão eu já deixei assegurado a aquisição do veículo e essa semana ele está chegando em nossa cidade para poder fazer a entrega. No mais, Malvino, agradecer a você, a todos que fazem o programa, agradecer a audiência dos ouvintes e desejar que Deus abençoe a cada um, a cada casa e a cada lar, em especial meu amado Piancó. Parabéns, Malvino, valeu, meu irmão, forte abraço. Muito bem, obrigado aí ao ex-prefeito Daniel Galdino pela mensagem, pelas informações transmitidas aqui ao nosso programa. Quero dizer que esse equipamento Castra Móvel é de uma importância muito grande para a população. Isso vai fazer com que diminua, né, diminua essa população de, por exemplo, de gatos e cães, né? Havendo a castração, minha cara Edna Soares, porque o que há, né, de animais perambulando aí pelas ruas de Piancó e da região não é brincadeira. É importante, então, que as pessoas depois façam o encaminhamento dos seus animais para a devida castração, para evitar essa proliferação. Olha, estou recebendo uma mensagem aqui, rapaz, sabe de quem? Do ex-governador e do ex-senador Cássio Cunha Lima. Paz, saúde, vida longa e plena, felicidades e alegrias para você e sua família. Tudo de bom, Cássio Cunha Lima. Pois é, se lembrou daqui do amigo. Um grande abraço. Vamos em frente aí ao nosso mechão, meu caro Ivan. Você está ouvindo Debate Sem Censura. Atualização explosiva. Os novos planos de fibra ótica da LG Net estão aqui para turbinar sua conexão. Confira as ofertas imperdíveis. São 300 mega de pura velocidade por R$ 69,99. Para nunca mais se preocupar com lentidão, 400 mega por R$ 79,99. E incríveis 500 mega por R$ 99,99. E não é promoção de 3 meses não, viu? Tudo isso é definitivo, com roteador grátis e instalação por nossa conta. Chega de esperar, é hora de experimentar a liberdade da internet de alta velocidade, sem contratos com multas ou suporte lento. A LG Net está pronta para elevar sua conexão a um novo patamar. Chama no zap 0800-591-7274 e assine agora mesmo. LG Net, viva a evolução! Voltamos agora com Debate Sem Censura. Hora certa, sem ao ar. Antônio Malvino. 12:47, de antemão já vou dizer que não vou ter condições de registrar todas as mensagens que eu estou recebendo aqui no zap da emissora e também no meu particular. No que for possível, a gente vai, né, fazendo aqui o anúncio. Deixa eu mandar um abraço aqui para Zefinha da Ronda, lá em Itaporanga, para nosso amigo Chico Dididi, lá na cidade de Santa Inês, para o policial Alves, aí em Piancó, aqui para a Rejane de Garaci, rapaz, que está na audiência do programa, dona Fátima Gabriel, estou vendo aqui também a Jailene, rapaz, Jailene na audiência do programa. Vou fazer o possível para ver se dá para atender aqui, mas estou vendo que não vai dar porque tem muita mensagem chegando. Pois é, mano, quem está parabenizando também a professora Zenaide Queiroz, que é a sogra de Antônio Leite, está dizendo: Malvin, que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado. Um abraço para vocês, Zenaide. Obrigado, dona Zenaide. Um abraço para a senhora. Boa tarde, Malvino. Boa tarde, Paraíba. E um boa tarde todo especial aqui ao povo de Boa Ventura, Malvino. Malvino, quem fala é o ex-vereador Ebinho, aqui de Boa Ventura. Estou passando só para parabenizá-lo. Que Deus possa lhe dar muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. E tudo de bom na sua vida que você merece. São aqui os parabéns do seu amigo Ebinho e da vereadora José de Ebinho. Tenha todos uma boa tarde e fico todos com Deus. Valeu, Ebinho. Um abraço. Lucilene, da Serra de São Pedro, lá em Aguiar, pede para mandar um alô para seu filho Júnior, que também está aniversariando no dia de hoje. Pois é, a mesma data que o comunicador. E ela também, né, estendendo os parabéns para o Antônio Malvino. Muito obrigado. Boa tarde, Malvino. Boa tarde, doutora Edna. Boa tarde, Joacir, Ivan Machado. Todo o Vale do Piancó e todo o Aguiar. Aqui é Damião Lacerda, do Aguiar, Vale do Piancó. Malvino, quero que você me permita o espaço para me parabenizar por mais um ano de vida, por mais um ano de luta. Que Deus dê muita saúde, muita paz e a proteção divina para trabalhar mais ainda para o nosso Vale, para o nosso Aguiar. Quando se parabeniza e tem um carinho especial por uma pessoa como você, a gente justifica a luta que você tem pelo Vale do Piancó e pelo Aguiar. Diante de todas as dificuldades, nós órfãos de representantes políticos aqui no Vale do Piancó, como a gente vê a questão da seca, nenhum se manifestou-se, mas da manhã, portanto, você permitiu espaço, a gente vai bater na tecla do pedido do deputado Wilson Santiago, para subsidiar rações para os produtores, o Bolsa Estiagem, porque até agora nenhum político se manifestou, como é o caso da segurança pública no Vale do Pinhacó. Hoje em Aguiar, o Vale do Pinhacó, acabou toda a bandidagem, está tranquilo depois do comando do Major Celima. Mas quantos deputados